obrigado Deus por mais esse dia. Hoje sonhei com essa melodia e fez lembrar antigamente. Eu não tinha nem maldade na mente. Hoje eu sei que é bom e ruim, sei que tem vários aí contra mim. A maldade existe, eu sei, não vai errar, o mundo não tem vez. É cruel, veja aí os pecados, sempre luto, veja os recados. Eu vou ligar, não sei se vai estar, liga o celular, eu quero falar. É sempre assim, ninguém deu caixa postal, no final é sempre diferente. Por favor, atenda, eu só quero saber o que vai acontecer no mundo. Eu só quero apenas um segundo. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que amar e viver. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que estar com alguém. Eu olho pro céu e faço meu castelo. Me lembrei da música do Belo e as estrelas lá do céu. Eu vou buscar com sabor de mel. E eu tô vendo, eu quero muito mais. Tô escrevendo meu livro de paz. Tem muita coisa que deixa doente, que machuca, confunde a mente. Mas eu sou forte, Deus tá comigo. Não vou cair no laço do inimigo. Às vezes é preciso ir pro divã pra poder pensar no amanhã. Porque hoje tudo aconteceu, pode crer, é permissão de Deus. Não vou jogar tudo para o alto, não quero ser chamado de ingrato. Porque na vida ganha, perde, hoje em dia tudo fere. A palavra machuca mais que um tiro, que o amor construiu com carinho. Eu só quero saber o que vai acontecer no mundo. Eu só quero apenas um segundo. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que amar e viver. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que estar com alguém. Eu já falei tudo o que eu queria e me lembrei que o mundo dizia: será que vale a pena ou não escutar o seu coração? Eu já não sei, eu tenho medo. O que é meu vai ser meu desejo. Eu tô bem louco de viver desse jeito. Olha só, ninguém é perfeito. Por isso eu falo e faço o que faço. Sempre homem, eu não deixo rastro. Por onde passo, vários contatos, várias ligações ali no bairro. É 011, é 015, na 19, vários quis me ver. Se ligou, deu caixa postal, liga mais tarde, deixa um sinal. Eu tô aqui e sempre estarei, olhando para o céu, eu sou refém de mim mesmo, da minha música, do meu amor, das minhas loucuras. Eu sou assim e não mudo por nada. Eu tô por horas e minutos na estrada. De onde eu vim, eu sei que vou voltar. Só agradeço a Deus por acordar. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que amar e viver. Chega, chega pra você ver. Não quero nada mais que estar com alguém.